A vida é um perde-ganha, você ganhou de mim. Vai, vai, vai, vai mesmo, pode ir. A vida é um perde-ganha, você ganhou de mim. Você ganhou de mim. Vai, vai, vai, vai mesmo, pode ir. A vida é um perde-ganha, você ganhou de mim.